Sempre devagarinho, pra não machucar hemorroide. Senta devagarinho, pra não machucar o cozinho. Pra não ferir as hemorroides. Senta devagarinho, pra não ferir o cozinho. Senta devagarinho, pra não machucar as hemorroides. Senta devagarinho, pra não machucar o cozinho. Fica assim mesmo, mano, foda-se. Vai pra próxima posição. Não senta não dá nada, o bagulho é comer cachorro quente. E depois não tem dó na mim, e quando chega a hora de tomar um banho, vamos junto pro chuveirão de fazer um sexo. No chuveiro. Não senta não. Agora não tava machucando meu olho como faturado. Não senta não. Agora o bagulho é outro. Não senta não. O negócio agora é ponto contra mim. Sexo no chuveiro. Onde no chuveiro? Pega o chuveirinho e esbota no meu cabelo. Onde no chuveiro? Sexo no chuveiro. É o ponto contra de quem? Fitch MC, cê vai me ver pelado. Fitch MC doidão. Fitch DJ. Fitch MC, 4 horas e 20 minutos e 69 segundos.